Nós estamos vendo Deus levantando a igreja adoradora. Não é a onda de adoração, não é o padrão, o estilo de adoração, não importa. Cantamos aqui diversos ritmos hoje. Em todos eles podemos adorar ao Senhor. Não estamos falando de um estilo, estamos falando de uma vida. Estamos falando de um padrão, expresso por música agitada, lenta, expresso por uma poesia, por uma dança, expresso de qualquer forma que o Espírito mover. Um padrão de adoração. Se eu sou um adorador, se eu estou no altar do Senhor, eu posso cobrar de Deus: Deus, os ídolos da minha família, eu quero vê-los fora. O Senhor está levantando uma igreja adoradora, porque o Senhor está querendo transformar nossa nação, irmão. Nós podemos achar o que for, mas toda vez que se descobre um podre, e isso é exterminado do governo ou da nação, é consequência dos adoradores que Deus está levantando nessa nação. Se o Senhor vai levantar um presidente crente, e desejamos que assim seja, e cremos que pode ser isso, é porque o Senhor está levantando uma igreja que vem adorando a Ele. Irmão, pode ter o enfeite que for aqui, mas se o rei chegar e colocar o trono dele aqui, qualquer enfeite fica inferior. Pode acontecer o que for na tua família, mas se Jesus coloca o trono dele lá na tua família, meu irmão, o diabo pode ter feito coisas maravilhosas, aparentemente, mas tudo cai por terra diante do trono do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Enche tua casa de louvor, irmão. Joga fora aqueles CDs que você gosta tanto e que não louvam a Jesus coisa nenhuma. É poesia bonita, fora com o que não é do Senhor. Troca qualquer coisa que não honra o Senhor por louvor ao Senhor. Pode ser colocar um CD em casa, no lugar de assistir novela, irmão. Isso é o mínimo, é o mais ridículo. Pelo amor de Deus, desliga, muda de padrão de vida. Põe louvor na tua casa. Põe um CD tocando lá no repeat 24 horas por dia, mesmo que seja necessário só isso, põe isso lá. Mas nós não estamos falando de tocar CD apenas, nós estamos falando de você adorar o Senhor. O CD é um instrumento que ajuda. Põe louvor na tua casa, põe louvor na tua vida. Alguma coisa aconteceu de errado, o dia foi terrível, deu tudo errado, fracassou, prejuízo, põe louvor na tua boca, irmão. Como é que foi? Uma droga. Não, Senhor, eu sou teu adorador. Vai ter louvor na minha boca. Glória a Deus. O Senhor está no controle. Não sou eu que me governo. Eu não ando pelos meus interesses. Eu não quero idolatria. O Senhor é adorado. Põe louvor, irmão. Coisas pequenas, é o marido que chega do trabalho, é a esposa que se irritou com isso ou com aquilo, põe louvor antes da murmuração. Mas eu estou com razão, mas ele não pode. Mesmo assim, põe louvor na tua boca. Eu sou um habitante de Jerusalém, Jerusalém é um lugar da adoração, eu quero ser um adorador, eu quero ter louvor na minha boca, porque eu bebo da fonte contra o pecado, contra a impureza, murmuração, impureza, eu não quero murmuração, porque enquanto eu adorar o Senhor vai retirar os ídolos, os nomes, a autoridade dos ídolos à minha volta. Se não estava dando certo, esses espíritos malignos vão embora. A importância do ministério de louvor numa igreja, meu irmão, não se limita ao momento de cânticos no culto. A sua importância como o irmão que toca talvez o pandeiro, ou talvez como o irmão que fica ali atrás no computador e ninguém nem sabe quem é, mas fica digitando as letras, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor no culto. Sai cedo, chega cedo aqui para ligar com dedicação. Não ganha um dinheiro, não ganha reconhecimento de ninguém, mas sabe, isso não é para ninguém, isso é para Jesus, eu faço é para Jesus. Começa a adorar o Senhor, começa a servir o Senhor com adoração, seja no microfone, seja Às vezes nem é no computador, às vezes é algo aqui aparentemente até mais simples. Mas adorador do Senhor, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Eu sou um adorador do Senhor. E eu estou interferindo nas regiões celestes. É aquele irmão que chega cedo e abre a porta e fica na porta. Ou é o irmão que liga o ventilador. Eu faço isso porque eu estou servindo ao Senhor, eu estou adorando ao Senhor. Eu sou um levita que estou servindo o Senhor. E eu estou interferindo nas regiões celestiais. Nessa reunião, as coisas já estão mudando porque eu estou servindo o Senhor. Na minha casa, as coisas já estão mudando porque eu sou um adorador. O nome dos ídolos nessa cidade está sendo exterminado. Irmão, se o diabo colocou a mão sobre os levitas de Deus, trazendo idolatria, e nós vemos isso de uma forma muito clara. É fácil nós falarmos do católico, idólatra. Coisa feia. Mas você pode pegar boa parte dos cantores que nós temos, a começar do Rio. Eles já idolatram sua carreira. Tudo é sua carreira, tudo é sua carreira, tudo é sua carreira. Toda oração, Deus, obrigado pela minha carreira. Obrigado, Deus, abre as portas, Deus, tudo é sua carreira. Idolatram e não sabe que é um poste ídolo, mesmo que fazendo algumas coisas retas aos olhos do Senhor. E às vezes não se trata só de um cantor, mas uma comunidade inteira. Deus derrama uma bênção, dá umas músicas, vem a unção do Senhor, Deus permite que aquilo até seja gravado, e de repente vira o comércio, vira o que tem que ser feito. Disse a uma irmã há um tempo atrás: irmã, você não tem obrigação de fazer um CD todo ano, para com isso. A estrutura que está à volta te obriga, temos que gravar, chegou a época. Mas Deus mandou te dizer, você não tem que fazer isso, porque pode ser que Ele não esteja te dando. Senhor, eu não posso colocar o meu ministério, o que eu faço, o CD, o que eu gravo, o que eu canto, o que eu toco, o teclado, o vocal, a mesa de som, essa estrutura que nós temos. Senhor, eu não posso colocar isso como prioritário. Se eu estou fazendo isso sutilmente ou conscientemente, eu quero que o Senhor venha sobre mim. Eu vou beber da fonte contra o pecado e impureza nessa noite. Senhor, eu tenho decidido algumas coisas que me agradam. Eu vou em alguns lugares, não vou em outros, por interesse. Eu vou a um culto e não vou a outro, eu faço isso, me envolvo com isso, me envolvo com aquilo outro, porque eu gosto. Senhor, eu quero começar a me envolver com aquilo que Tu queres. E eu não quero estar nem aí para o meu interesse pessoal. Pelo contrário, eu quero optar prioritariamente por anular meu interesse pessoal. Senhor, eu não quero decidir onde eu vou, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, onde eu vou tirar férias, quem eu vou procurar. Quem... Senhor, eu não quero decidir nada da minha vida. Eu quero, antes de decidir alguma coisa, ir para o teu altar e dizer: Senhor, Tu és Jesus, o meu Senhor. Me fala o que tem que ser feito. Porque eu não quero ter um outro governo sobre mim, a não ser o teu governo. Se eu começo a adorar o Senhor limpa o nome dos ídolos à minha volta. O Senhor limpa a minha vida dessas três questões que colocamos e de outras que o Espírito de Deus vai revelando. Há uma responsabilidade e um poder sobrenatural nos levitas adoradores de interferir nas regiões celestes e limpar a cidade à nossa volta. Se o Rio é conhecido como o lugar do gospel, das gravadoras, do cachê, dos gospels, das grandes estrelas, nós vamos dizer: Senhor, nós vamos para o teu altar te adorar. E o Senhor vai limpando o nome dos ídolos. Vai cair um por um. Não estamos falando de vidas, porque as vidas nós amamos. Poderíamos enumerar aqui alguns. E poderíamos dizer: nós os amamos. São de Deus. Homens e mulheres de Deus. Até o que está lá no pecado, de Deus. Servo de Deus. Homem de Deus, amado de Jesus. E nós o amamos. Nós os amamos. E nós queremos que caia por terra os ídolos que os dominam. E que eles venham para o altar do Senhor. Pode ser alguém da sua família. Pode ser os seus vizinhos à tua volta. Os vizinhos à volta da igreja. O ministério da igreja na cidade. Completamente dinamizado pelo poder do Espírito Santo. Por causa dos habitantes de Jerusalém. Que bebem da fonte contra o pecado e a impureza. Fecha os teus olhos, irmão.